Fleur de Lune, Debussy com Liberace, Going Home, de Dvorak, com a orquestra de James Last. 22 horas e 13 minutos.